Rádio Cafuné apresenta O Outro. Em uma tarde ensolarada, numa praia do Nordeste brasileiro, João Ricardo, um homem alto, moreno, dos olhos castanhos, perfil atlético, estava andando pela praia, quando esbarrou em uma linda mulher que estava jogando vôlei. Ai! Maria Bonita, uma mulher loira dos olhos azuis, de pele tão clara quanto a luz do sol, se assustou diante do fato. João Ricardo se desculpou. Desculpe-me, um anjo como você pode me desculpar? Maria Bonita, no mesmo instante, ficou encantada com o rapaz. Nossa, não foi nada. Como pedido de desculpa, gostaria de convidá-la para um jantar no melhor restaurante da cidade. Sim, claro, aceito. E assim este lindo casal se apaixonou. Se casaram e hoje têm uma família de 2 filhos. 10 anos mais tarde, a chama desse amor se apagou. E Maria Bonita, conhecendo o motorista do seu marido, Frederico, se apaixonou e começou um lindo romance. E ele se apaixonou perdidamente pela sua patroa. Maria Bonita, apaixonada por Frederico, decidiu se separar de João Ricardo. João Ricardo, em fúria, não aceitava o divórcio. Eu quero me separar de você, porque estou perdidamente apaixonada por outra pessoa. Não aceito divórcio. E se eu descobrir quem é esse homem, mando matá-lo. Maria Bonita, desesperada, corre para os braços do seu amado para falar da grande ameaça. Frederico então responde: vou te proteger, meu amor. Nem para isso tenho que dar a minha vida. Frederico então resolve matar João Ricardo. O que será no fim dessa história? Você só saberá no próximo capítulo aqui na Rádio Cafuné. Rádio Cafuné apresentou O Outro, representando João Ricardo, Luiz, representando Maria Bonita, Stephanie, representando Frederico, Gladson, narração, Yara, sonoplastia, Érica, direção, professor Rodrigo.